Tanta dor chamar.

da Antena Web. Sentir, se não quer... canal 2. Partiste e para trás tudo deixaste, tudo aquilo que tanto guardaste foi em vão, tanto sacrifício. Tu me destes uma grande lição, que não vale a pena correr na vida. Trabalhaste e destes-nos tanto, destes todo o teu suor. Eu não sei onde estás, eu espero que estejas bem. Tenho uma felicidade por ter sido a minha mãe. Eu não sei onde estás, eu espero que estejas bem. Tenho uma felicidade por ter sido a minha. Já partiste e só a tua imagem ficou. Destes-me uma grande lição e para a vida me preparaste. Te agradeço a tua coragem, como encaraste a tua doença, sempre com um sorriso na cara, mesmo com todo o sofrimento. Eu não sei onde estás, eu espero que estejas bem. Tenho uma felicidade ter sido a minha mãe. Eu não sei onde estás, eu espero que estejas bem. Tenho uma felicidade por ter sido a minha. Não esqueço, meu paizinho adorado, os conselhos do passado, quando ia pela tua mão. Não esqueço, tanto, tanto trabalhavas, e ao chegar tu me beijavas com um abraço no coração. Mas agora, quando te vejo à lareira e me sento à tua beira, como eu fazia outrora, meu paizinho, hoje tu estás tão velhinho. Eu já não sou mais menino, sou um homem que te adora. Não esqueço quando à noite me deitava, tantos beijos eu te dava e depois adormecia. Não esqueço que tu foste meu amigo, estava sempre contigo, quer de noite, quer de dia.

por seres quem és. Eu te admirar, mas tu que já fez. Teu coração sem par, sempre pronto para fazer. Feliz outro qualquer, que a verdade tem que se dizer. Thank you.